aproveitar esse momento tão especial, já que as meninas estão aqui no palco. Vou lançar música nova. Só mexe o bumbum, música nova e olha o danadinho. Ei, ei, ei, ei. Isso. Isso. Você vai aí? Cuidado, hein? Vai. Oi, oi, oi, oi. Ó, oh, festinha na laje, na casa do menor. Oi, festinha na laje, na casa do menor. Quem checa e paredão, quem checa e paredão, quem checa e paredão, quem checa e paredão. O menor que tá lançando, esse eu vou mandar pra tu. Bota a mão no joelho, e no bumbum, mão no joelho, e no bumbum, mão no joelho, e no bumbum, mão no joelho. A minha contagem, menina. Eu disse é um, é dois, é um, dois, três, oi. Bum, bum, bum, bum, bum, oi, só mexe o bumbum. E agora bota a mão na... Sensualiza, sensualiza, vai no chão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E ixi, easy, mamãe, easy. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Olha o swing. Vai, vai, vai, vai. Eu disse festinha na laje, na casa do menor. Oi, festinha na laje ou na casa do menor. Oi, tem mina e paredão, tem mina e paredão, tem mina e paredão, tem mina e paredão. O menor que tá lançando, essa eu vou mandar. E agora, mão no joelho. Só vale se colocar a mão no joelho. Empina o caralho do bumbum. Oi, joelho, empina o bumbum. Mão no joelho, empina o bumbum. Cavalo, cavalo. Eu disse é um, é dois, é um, dois, três, oi. Oi, só mexe o bumbum. O Adelson Pagodão, Lucas Pagodão, gravando tudo. Scott Pagode Universal, só mexe. E agora sensualiza. Imagine você sentando a minha piroga. Oi, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Só mexe o bumbum. Já foi. Oh. André Cedeiros, o mural de Nico Ana. Obrigado, tá? Arrasou, caralho! Respeita o menor. Obrigado, tá, meu amor?